vamos que vamos então. De manhã, ar puro é muito bom. Estou com pessoas como eu, tenho dom. Eu tô a pampa, curtindo a vida numa boa. Sabadão ensolarado, hoje é dia de cara toa. Hoje só quero sossego, sombra e água fresca. Vou chamar os refrigerantes e pra quem gosta cerveja. Balance a cabeça no compasso da batida. Experimente dançar de bem com a vida. E N4, consequência do hip hop. Tristezas, maldades na falsidade da música Lotes. Irmandade negra, Xandili, papo cabeça. Humildade é nosso forte, não somos metido a besta. Não fazemos parte de panelinha, eu detesto. Cultura hip hop nacional, e o resto é resto. O clima está legal, ambiente descontraído. É legal esse som que eu estou ouvindo. Hoje eu tô a pampa, hoje eu quero festa. Problemas, tristezas, hoje não me interessa. A vida não é fácil, mas também não é difícil. Passa por onde na terra e receba o seu benefício. Hoje eu tô a pampa com os meus amigos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma galera que não deixa a peteca cair. O assunto são coisas boas que me fazem rir. Piadinha que são contadas do arco da velha. Tá valendo, clima de festa, fica elas por elas. Depois da vida, a mulher é a melhor coisa que tem. Tem alguém que discorda? Não tem? Uau, supimpa, como eu gostei daquela noite quente. Eu adorei, eu, você, você e eu juntinhas. Fizemos, direitinho. Fude Carolina, veste. 3-1, é pura alegria. Impressionante como uma pessoa pode deixar outra legal. Otimismo que é aceito, pessimismo me faz mal. Olho gordo, olho, olho de Tandera. Colírio dietético, mal olhado já era. A inveja é um sentimento do espírito pobre, que não ajuda, só atrapalha o espírito nobre. A educação está entrando em extinção. Quase não vejo entre a população. Exercite sua mente para as coisas boas. Da bondade o ser humano não pode ter vergonha. Mudando de assunto, da água para o vinho. Também tem festa na casa do vizinho. Um reggae, um rap, um samba de primeira. Na casa dele ou na minha, só é zoeira. O vizinho da frente já está reclamando que o filhinho queridinho já está quase acordando. Nana, neném, senão a cuca vai pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi passear. E dormiu? Dormiu, ele tinha que dormir. DJ, aumenta o som, não tô ouvindo daqui. Hoje eu tô a pampa, hoje eu quero festa. Problemas, tristezas, hoje não me interessa. A vida não é fácil, mas também não é difícil. Passa por onde na terra e receba o seu benefício. Hoje eu tô a pampa com os meus amigos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sujou, olha quem pintou. Eu não convidei, quem é que convidou? Vieram de bicão, isto é de praxe. Pra acabar com a festa e o ânimo da gente, ofereci uma cerveja, ele aceitou. Somos amigos e o vizinho vai ter que conviver com isso. Este clima tão cedo não vai acabar. Mulher, vamos ali, eu tô afim de conversar. Rápido e rasteiro voando, flutuando em direção a uma janela. Eu fui andando e observo um dos lados estranhos da vida. Um cara, um beck na beira da piscina. Putz, eu conheço aquele cara, ele é o irmão da Sara. E cada um se diverte do jeito que lhe convém. N4 tá a pampa, eu tô a pampa também. Me dê a mão e vamos junto nos divertir. Com uma viagem imaginária pelo país. Hoje eu tô a pampa, aqui em Sampa. Eu e você, nós somos bambas. Negros e brancos de A a Z. Não interessa para mim se for A ou se for D. O DJ tá esperto e sabe que é bom. Mão de anjo por ele, paulada sonora. O Luiz gostou, de alegria chora. Eita lasqueira, o bicho tá pegando. Outros vizinhos já chegaram e na sala estão entrando. Tão curtindo, tão gostando e tão dançando. E meu irmão de alegria também está chorando. Impressionante, cara, como uma cena comove. Mas eu não vou chorar porque eu sou homem. Eu vou dormir feliz e acordar mais feliz ainda. A fórmula dessa alegria, eu vivo só minha vida. Checa na mucheca, pega pra capar. Conto com vocês em outra festa e até lá. Hoje eu tô a pampa, hoje eu quero festa. Problemas, tristezas, hoje não me interessa. A vida não é fácil, mas também não é difícil. Passa por onde na terra e receba o seu benefício. Hoje eu tô a pampa. segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.